Amém? Então nós vamos começar, vamos ficar todos em pé. Levante as duas mãos bem alto, me prepare o chofar, faz favor, apóstolo, esse é o momento. Repita assim comigo: Espírito Santo, mais forte, Espírito Santo, eu estou pronto para começar 40 dias em busca do propósito de Deus para minha vida, para minha família e para minha cidade, Senhor Deus. E para iniciar, eu começo declarando Rosh Hashanah. Declare o shofar tocando. Desperta o meu coração, a minha alma, o meu espírito para ti. Desperta o nosso espírito, Deus. Derruba as fortalezas que caiam por terra, as muralhas do diabo contra as nossas vidas. A Bíblia diz: o povo de Deus grita, o povo de Deus toca o shofar, e as muralhas caem, e as cidades nos são entregues. Levante as suas mãos e peça a misericórdia de Deus. Eu ato as entidades, eu ato os espíritos imundos, eu ato os espíritos contrários, eu ato a feitiçaria evangélica. Eu levanto a minha voz contra o homem forte, contra o valente de Porto Alegre, contra o valente do Rio Grande do Sul, e eu declaro: fora! Em o nome que é sobre todo nome. Feche os seus olhos e repita comigo: Espírito Santo, aviva o meu coração, cura minha alma e cura o meu espírito. Repita comigo: Senhor, eu declaro, eu estou pronto para ouvir a tua voz e para te obedecer. Em nome de Jesus, amém. Dê um grande aplauso para o Senhor. Aleluia. Sente, por favor. Vamos começar o estudo então. Primeiro eu gostaria de explicar para você como começou isso. Existe um profeta chamado Ele é da Igreja com Propósitos. Quem já leu esse livro? Igreja com Propósitos, não. É o profeta hoje mais influente na história da Igreja da humanidade. Rick Warren. Quem já ouviu falar dele? Rick Warren. Ele hoje tem uma igreja que é a maior igreja dos Estados Unidos. O templo dele, o templo que Deus deu para ele, tem 25 mil poltronas. E esse templo enche no domingo 5 vezes. E ele hoje é o apóstolo que mais dá cobertura espiritual para líderes do mundo, Rick Warren. E ele escreveu um livro chamado Uma Igreja com Propósitos, que foi o que apresentou ele para o mundo, como o Bom Dia Espírito Santo apresentou o Benny Hinn. E como Deus ungiu ele e deu muito êxito, muito resultado para ele, Deus mandou ele escrever um segundo livro, que talvez seja o seu livro mais importante, que se chama Uma Vida com Propósitos. E nesse livro, ele dividiu esse livro em 40 capítulos, e Deus deu uma direção para ele, para que ele ensinasse as igrejas. Cláudio Freitson, de Buenos Aires, fez 40 cultos com esse livro. Eu estou sendo light, eu vou fazer 40 semanas. O Freitson chamou todo o seu povo, 20 mil membros, e colocou 40 dias dentro da igreja. 20 mil pessoas, 40 dias dentro da igreja estudando esse livro. E esse livro tem revolucionado a vida da igreja no mundo todo. 40 dias com propósito, na Luz e Vida deve ter. Nós deveremos encomendar para ter aqui na livraria nos próximos dias. Até sexta-feira ou no máximo semana que vem vai ter aqui na livraria. E você pode comprar para acompanhar. E eu há muito tempo tinha esse livro, mas nunca dei importância. E na virada do ano eu me tranquei no meu lugar de oração, no meu escritório, em casa, onde estão os meus livros. E achei esse livro. E comecei a dar uma olhada nele. E aquilo começou a me impactar, e começou a me ministrar, é algo muito profundo. Algo forte. Um capítulo por dia para você meditar e estudar. E quando eu comecei a ler aquilo, eu escutei uma voz que me disse: filho, estuda junto com a tua esposa. E desde então, eu e a apóstola estamos todos os dias fazendo um devocional com ele, orando em cima, e tem nos abençoado poderosamente. E Deus me disse: engloba isso no Rosh Hashanah e faz 40 dias, 40 segundas de jejum, e ensinando isso para o povo, pois eu vou fazer uma revolução com eles. Então, meus filhos, se preparem, porque está começando um período muito especial de Deus para você. Essas 40 segundas-feiras são dedicadas especialmente a você. Antes que você nascesse, Deus planejou esse exato momento em sua vida. E não é por acaso que você está aqui. Qual é o sonho de Deus para a sua vida? Se você quiser anotar, o sonho de Deus é que você descubra o seu real propósito aqui na terra. É bom você anotar. Você quer anotar? O sonho de Deus para a sua vida é que você descubra o seu real propósito aqui na terra. Mike Murdock e os grandes líderes, Miles Monroe, alguns dos líderes cristãos e seculares mais importantes do mundo, declaram que as pessoas só são derrotadas porque não descobrem o seu propósito. Quando você descobre o significado da sua vida, quando você descobre o sentido da sua vida, ninguém mais pode derrotar você. Queres uma boa notícia? É isso que nós vamos aprender nestas 40 segundas-feiras. Amém? Efésios capítulo 1, versículo 11. Só anote, porque depois você pode comprar o CD. Eu não sei se está indo para a internet, apóstolo. Dani, está indo para a internet? Está tocando bem a transmissão? Amém. Quantos me seguem no Twitter? Gente, o Twitter é a arma de Deus para o futuro. Quem já ouviu falar de Michel Teló? Quem ouviu falar? Ai se eu te prego, ai se eu te prego, prega o evangelho, mano. Amém? Esse Michel Teló fez uma musiquinha. Pensa numa musiquinha miserável. Pensa num cantorzinho sertanejo. Sem graça. Só que ele fez uma musiquinha. Ai se eu te prego, ai se eu te prego. O evangelho. E um jogador brasileiro, acho que do Barcelona, que joga junto com o Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Um brasileiro que joga com o Cristiano Ronaldo faz um gol e ensina para o Cristiano Ronaldo a, como é que é? A coreografia do Michel Teló. Ai, se eu te prego, pum. E o Cristiano Ronaldo e o brasileiro fazem a coreografia. E o mundo todo se apaixona pela coreografia. E o mundo todo começa a cantar a música do Michel Teló, do Brasil. E esse, os jogadores de, de basquete da NBA, dos Estados Unidos, os jogadores de futebol norte-americano, jogadores da Rússia, jogadores até de Marte, que você nem imagina. Só porque o Cristiano Ronaldo fez a coreografia do camarada. E o camarada, de um cantorzinho de 50ª categoria, de uma hora para outra, se torna mais famoso e mais rico que Elvis Presley. Imagina se Deus resolver ungir uma frase sua. Imagina se Deus resolver ungir uma foto sua. Imagina se Deus resolver ungir algo seu, meu filho. Quer beber? Hã? Ele é gaúcho ainda. Tinha que ser. É, e é do Grêmio ainda. Oi? É paranaense? Ele tem cara de paranaense, Vaz. E é gremista ainda. Um carinha desse tamanho, gente, sem graça nenhuma. Só que deu certo. Você nunca pode desistir de dar certo. E eu te digo, quando você dá certo, meu filho, você não precisa mais nem se esforçar. Onde o Fantástico, que eu tenho TV a cabo, então à meia-noite repete o Fantástico. Ontem, e aí domingo, pô, pelo menos domingo de madrugada, né, tia? Deixa eu ver o jornal lá, descansar um pouco. Já que segunda de manhã eu não trabalho, né? Daí eu trabalho domingo o dia todo e à noite. E aí fui ver quase todo o Fantástico só com a musiquinha do Michel Teló. E Deus me disse bem assim, ó. Quando eu decido abençoar alguém, eu posso fazer infinitamente mais do que o diabo. Por que eu perguntei sobre o Twitter? Ontem assistiram pessoas no Twitter do Japão, assistiram nosso culto. Dos Estados Unidos, assistiram nosso culto. De praticamente todas as cidades do Brasil, assistiram nosso culto. De praticamente todas as cidades do Rio Grande do Sul, assistiram nosso culto. Isso em férias, filhos. Férias, praia. Ai, se eu te prego, que é a musiquinha da praia dele. Sabe o que é melhor? Todas essas pessoas que estão assistindo pela internet estão pedindo uma congregação nossa na cidade deles. Um aplauso para Jesus, manda-se até Curitiba. Manda esse cansaço embora. Deus vai levantar você. Agora, humildemente testemunhando, nosso templo é um ginásio. Hoje é segunda-feira, um calor horripilante aí fora. Olha quantas pessoas tem aqui dentro. Levante a mão, vamos ver quem está aqui dentro. Levanta a mão, quem está aqui dentro? Tem pessoa que não sabe se está aqui dentro ou está lá fora, amor, não acredito. Levanta a mão quem sabe que está aqui dentro. Agora você que sabe que está aqui dentro, dá uma olhada ao redor. Dá uma olhada ao redor. Olha que multidão, gente. Para segunda-feira... Isso é porque 2012 é o teu ano. Pode aplaudir e grite comigo. Janeiro não termina sem eu dar muita risada de vitória. Uau! Vitória! Que tremendo. A presença de Deus impressionante aqui. Daqui um pouco nós vamos começar a orar e o fogo de Deus vai cair aqui. Amém? Você precisa fazer que nem o seu pai faz. Acredita que em todos os momentos Deus quer dar vitória para você. Diga para alguém, Deus quer dar vitória para você. Efésios 1:11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Amém? Ouça, nessas 40 segundas-feiras você vai entender isso aqui, ó. Qual o propósito que eu existo? Qual o propósito que eu estou sobre a terra? Qual o propósito que eu sou homem? Qual o propósito que você é mulher? Qual o propósito de você ser crente? Qual o propósito de você ser branco, negro, gordo, magro, feio, bonito? Feio ninguém é, bonito todos são. Qual o propósito de você estar no sul, no avivamento? O que Deus quer com você? Porque Deus chamou você. Mike Murdock diz: milionário é aquele que descobre o seu propósito. Dentista, propósito, curar boca. Cardiologista, propósito, curar corações. Jardineiro, propósito, curar jardins. Mecânico, propósito, curar carros. Tem alguns que são incuráveis, bota no lixo. É brincadeira. O meu já foi, aleluia. Líder, propósito, liderar. Nessas 40 segundas-feiras, Deus vai se revelar a você. E eu estou crendo que antes destas 40 segundas-feiras terminar, eu vou ter alguns milionários aqui. Diga, sou eu. Diga, I am. Milionário fala inglês, é você o milionário. Amém? Vai ser só alegria. Vai comer nos melhores restaurantes. Vai vestir as melhores roupas. Vai ter a melhor casa, o melhor carro. Não vai dever nada para ninguém. E vai me ajudar a pregar o evangelho. Ganhar muitas almas. Rádios, televisões, jornais. Aleluia! Oh, levante as mãos e peça para Deus: Senhor, eu quero a tua presença. Diga sim, Senhor. Estou aberto para ti. Deus ama o louvor. Quando você ouve louvor, Deus vem ouvir você. Levante as suas vozes e diga sim, Senhor. Satanás está derrotado. Em nome de Jesus. Levante as duas mãos para os céus, os anjos de Deus estão aqui. Repita assim comigo: eu creio, a atmosfera da minha vida está sofrendo uma mudança. Eu estou saindo de trás para frente, de baixo para cima, de cauda para cabeça, de último para primeiro. Vamos, não pare, levante a voz e declare: o avivamento está se movendo aqui. O avivamento de Jesus está chegando para mim. O avivamento de Jesus está abrindo os meus olhos. Coloque a mão na sua cabeça e repita comigo: fora a mente velha, fora a mente escrava, fora a mente mundana. Declare: eu tenho uma mente milionária. É um grande aplauso para Jesus. Ele está aqui. Amém. Sente um minutinho, por favor. Entraremos hoje em uma jornada espiritual de 40 dias, que nos dará a resposta à mais importante pergunta de nossas vidas. Afinal, por que eu estou nesse mundo? Repita comigo: afinal de contas, por que existo? Amém? Ao final dessa jornada, você se conhecerá naquilo que é o mais importante para a sua vida. Qual o verdadeiro propósito de Deus para a minha existência? Além de compreender como se encaixa cada peça de sua vida, seu nascimento, sua infância, sua adolescência, sua juventude, sua idade adulta, seu ministério, seu casamento, seu chamado, o porquê que acontece tais coisas na sua vida. O mais importante dessa jornada de 40 dias, anote por favor, o mais importante dessa jornada de 40 dias, treinar você para o sucesso aqui na terra e preparar você para a vida eterna. Amém? Qual é o tópico mais importante dessas 40 semanas? Ser treinado para vencer na terra e me preparar para ir para o céu. Porque vencer na terra não significa morar no céu. Morar no céu não significa vencer na terra. Mas a Bíblia diz que todo aquele que vai morar no céu vence na terra. E todo aquele que vence na terra vai morar no céu. Então nessas 40 semanas você vai vencer na terra e vai carimbar o seu passaporte para a glória. Diga eu recebo. Diga eu creio. Diga eu tomo posse. Ouça por favor. A expectativa média de vida hoje em dia é de 25.550 dias. Você quer escrever isso? Se você me seguisse no Twitter, você já saberia. Eu postei no Twitter. Expectativa média de vida hoje em dia, 25.550 dias. Significa, o mais sábio é você parar 40 dias para descobrir como Deus quer que você viva o restante deles. Uau! Se eu fosse você jovem que está aqui, muito mais você adulto que já está aqui, e mais ainda você cabelo branco, opa, ancião que está aqui, quase virando a curva, brincadeira. Brincadeira. Alguns pintam o cabelo, né? Que não é o nosso caso, é claro. O mais sábio seria nós pararmos um período de tempo para descobrirmos como viver bem os 25.550 dias. É mais do que isso. Quando chegar na presença daquele que nos criou, dizer: bem vivi, bem te obedeci, bem te servi e agora bem te vi. Ou seja, me deixa entrar no descanso. Então, nesses 40 dias, filhos, nós vamos dar um check-up geral na nossa vida cristã. Nós vamos descobrir tantas coisas que vai dar até apóstolo se batizando de novo. Aí é forte o mistério. Apóstolo se batizando de novo, porque o negócio estava degringolado. Vire para alguém e diga: Deus vai acertar os teus passos. Amém, filhos? Então, essas segundas-feiras a gente está jejuando para desanuviar, como diz lá fora, desanuviar os caminhos, a gente poder ficar um pouco mais sensível à voz de Deus, e à noite nós realmente ouvirmos a voz de Deus para nós. Estão prontos para isso? A Bíblia deixa claro o plano de Deus se revelando para transformar mundos, gerações, através de 40 dias. Redobre a sua atenção. A vida de Noé foi transformada por 40 dias de chuva. A vida de Moisés foi transformada por 40 dias no Monte Sinai. Os espias foram transformados após 40 dias na terra prometida. Davi foi transformado pelo desafio de Golias proferido durante 40 dias. Elias foi transformado quando Deus o sustentou por 40 dias com uma só refeição. Toda a cidade de Nínive foi transformada quando Deus concedeu 40 dias para o povo mudar. Jesus foi fortalecido e venceu Satanás durante 40 dias no deserto. Os discípulos foram transformados por 40 dias ao lado de Jesus após a sua ressurreição. Levante a mão direita para o céu, por favor. As próximas 40 segundas-feiras irão transformar radicalmente as vossas vidas. Em nome de Jesus, grite amém. Então, filhos, estamos bastante entusiasmados, porque sabemos as coisas maravilhosas que vão acontecer com vocês nesses dias. Já tem acontecido conosco, jamais seremos os mesmos desde que começamos a fazer este estudo. Por conhecer os benefícios que virão, quero desafiá-los a não abandonar esta jornada espiritual pelas próximas 40 semanas, não perdendo nenhuma segunda. Por isso, baixe a sua cabeça, coloque a mão sobre o seu coração e repita comigo: Senhor Jesus, eu peço a tua graça, eu peço o teu poder, eu peço a tua saúde, eu peço a tua força, eu peço a tua sabedoria. Repita comigo: eu peço a tua capacitação e faço um compromisso de estar aqui, custe o que custar, nas próximas segundas, para descobrir qual é o propósito, afinal de contas, por que eu existo. Em nome de Jesus, amém. Se é para o rei, com glória, com aleluia. Você só existe para a glória de Deus. It's okay? Está certo isso? Certo isso? Por que que você existe? Para a glória de Deus. Agora vem o segundo. Está preparado para aguentar o rojão? Segundo motivo que você existe: para testemunhar desse Deus para outras pessoas. Uau! Vai dar uma correria quando você chegar perto de um perdido agora. Primeiro motivo que você existe. Segundo motivo: testemunhar desse Deus. Tem que ser chato mesmo, nobre. Quem se aproximar de você, você diz: só existe dois deuses, Deus ou o diabo. Só existe dois céus, o céu ou o inferno. Para onde é que você vai? Aí já deu um choque nele, porque ele não entendeu nada, nem eu. Aí você diz: fecha os olhos e repete comigo. Se ele fechar os olhos, você ganhou uma alma. Agora, se ele abrir os olhos, você pode fechar o seu. Crente tem que ser chato, filho. Crente, onde tiver, tem que dizer: eu sou crente. E a segunda coisa que ele tem que dizer: se tu não é crente, tu é do diabo. É assim, meu nobre. Ai, não tem ai, apóstolo. É 8 ou 80, filho. É sim, sim ou... Se você não ganha alma, quer saber do quê? É porque a sua está perdida. Sabe, um soldado se reformou, se aposentou no quartel um ano, deu baixa, chegou para o pastor e disse: pastor, eu estou de parabéns, aleluia. Você vai ter que orar por mim no culto e dar o testemunho. E o pastor disse: por quê, meu filho? Ele disse: consegui vencer o quartel, dei baixa hoje. E o pastor disse: aleluia, ganhou todo o quartel para Cristo. Ele disse: não, passei o ano todo e ninguém descobriu que era crente, ninguém pegou meu pé. O pastor disse: dobra o joelho. 3 meses em disciplina. E ora comigo: Senhor, não deixa eu ir para o inferno porque eu sou um covarde. Sua mãe tem que se converter. Seu pai tem que se converter. Seu filho tem que se converter. Seu irmão tem que se converter. Seu vizinho tem que se converter. Na empresa você tem que ser tão chato que todo mundo se converte ou você perde o emprego. Melhor, Na empresa você tem que ser tão crente que todo mundo se converte ou você é o próximo dono da empresa. Amém? Aleluia! Primeiro propósito da sua vida qual é? Dar glória a Deus. Segundo propósito da sua vida qual que é? Testemunhar desse Deus. Eu me recordo que quando eu me converti, a minha família disse assim, ó, mais um golpe do malandro. Agora ele não anda mais armado, ele vai tomar dízimo dos abobados. Minha família, pai, mãe, cunhado, irmãs, todo mundo. Eu virei o diabo da família. Isso que eu parei de roubar deles, e isso que eu parei de maltratar eles, e isso que eu parei de traficar. Eu virei o diabo. Aí eu liguei para minha mãe e disse, mãe, eu estou de férias. Eu, não, meu filho, não vem. Não veio ela hoje. É aquela senhora que anda sempre desmaiada por ali. Sabe? Quando ela vem no culto, anda meia dúzia ao redor dela, porque anda sempre desmaiada. E aí diz, não vem, meu filho, porque tu só fala em crente Jesus e aqui ninguém quer vir a crente. Posso falar? Eles diziam, crente da língua quente. Para não dizer o que, que eles falam, né? Tua mulher, aquela, virou crente da língua crente, para não dizer o que, que eles dizem. E eu dizia, tá bom, vou orar por vocês, e não ia. Sabe o que aconteceu? Em menos de 3 meses, todos eles se converteram. Todos! Humildemente testemunhando, batizei todos! Todos salvos, falando em língua, trabalhando na obra, dando dízimo. Ficam quase loucos quando não dão dízimo. E fala em língua, e prego, e prego, e prego, e recebe o Espírito Santo, e dão glória a Deus. E quem se aproxima da minha família hoje não se converte, foge. Nesses 40 dias, você vai se converter e a sua família também. Dê um aplauso para Jesus. Aleluia! Que coisa boa, estou sentindo a presença de Deus aqui. Quem está sentindo a presença de Deus? Quem não está sentindo é porque tem que se batizar. É brincadeirinha, é brincadeirinha. Provérbios 11, 28. Anote aí, por favor. Uau, senti a presença de Deus aqui. Quantos querem ser felizes? Ganhe uma alminha, meu filho. Ai, apóstolo, eu estou todo dolorido. Faz o seguinte, pega uma Bíblia e uns folhetinhos e vai lá no Hospital São Francisco de Câncer. Para você ver que a sua dorzinha não é nada. Benihim diz, você quer que a unção cresça? Testemunhe para alguém de Jesus. Testemunhe, meu filho, testemunhe. É, mas vão achar que eu sou careta, que eu sou dizimista, que eu sou as irmãs coitadas, coitada das irmãs, não daqui, né, as outras. Mas tudo que a irmã quando diz assim, eu sou criança, é amante do pastor. Diz assim, amante do pastor é a tua... Quer dizer, você agora é crente. Você diz assim, vai na igreja e tu vai ver. Quando você testemunha de Jesus, Deus te dá a vitória. Tudo que você pede acontece. Mas apóstolo, aquela pessoa não gosta de ouvir falar de Jesus, é mentira do diabo. É aquela pessoa que mais quer ouvir falar de Jesus. E quando você abre a boca para ela, vem um poder, e aquela pessoa diz, uau, era tudo que eu precisava ouvir. E sabe o que que acontece? Deus manda uma vitória para você. Provérbios 11, 28 está no telão. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Ouça. Principal engano do mundo, eles acham que existem só para os bens materiais. Principal engano de quem não é salvo, acredita que vive só para fazer dinheiro. Mas a Bíblia diz que essa pessoa cairá, mas diz que quem acredita em Deus prosperará de vitória em vitória. Jeremias 17, versículo 7 e 8. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Amém? Eu profetizo sobre você, em 2012, todo o cansaço fugirá de você. Em 2012, o cansaço não vai segurar você. Em 2012, onde você colocar a mão, onde você plantar sementes, frutificará e Deus prosperará. Diga: eu recebo. Dá um aplauso para Jesus. Quantos dias serão? Por quê? Porque sempre que Deus quer transformar a vida de alguém, Deus usa 40 dias. 40 dias de chuva transformou Noé e a humanidade, os bichinhos também. 40 dias no monte transformou Moisés e o resto do seu ministério. 40 dias sem comer nada, depois de um pãozinho e uma aguinha dos anjos, e Elias transformou o profeta mais poderoso da sua geração. 40 dias no deserto, comendo pó, Jesus Cristo recebeu fogo e humilhou o diabo. 40 dias ressurreto, os discípulos com ele se tornaram apóstolos do avivamento. Quando vem 40 dias, Deus quer transformar você. Agora você vim hoje, não vim semana que vem, meu filho, é porque realmente você está precisando dobrar o joelho e dizer: Senhor, não deixa eu ir para o inferno. Primeiro dia, entramos no estudo, é bem breve. Primeiro dia, escreva aí, título do primeiro dia: tudo começa com Deus. Colossenses 1,16, por favor, Peter. Primeiro dia, qual é o título? Tudo começa com Deus. Qual é o texto base? Colossenses 1,16. Vamos ver o que diz lá. Abracadabra. Opa, isso não vale mais. Aparece o... Ah, viu? Colossenses 1,16. Pois nele foram criadas. Nele quem? Jesus. Pois em Jesus foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo que foi criado por meio dele e para ele. Primeiro dia para descobrir o propósito da minha existência, tudo começa com Deus. Um ateu disse, a menos que se admita a existência de Deus, a questão que se refere ao propósito para a vida não tem sentido. A questão não é você, a questão é: você precisa de Deus, a sua família precisa de Deus, a sua vizinhança precisa de Deus, a sua empresa precisa de Deus, a sua cidade precisa de Deus, e o melhor disso tudo, Deus escolheu você para falar isso, e Ele vai ajudar você. O propósito de sua vida é muito maior que a sua realização pessoal, por isso que eu comecei falando dos bens materiais. O propósito da sua vida é muito maior do que sua paz de espírito ou até mesmo felicidade. É muito maior que sua família, sua carreira ou seus mais ambiciosos sonhos e aspirações. O verdadeiro propósito de sua vida, se você quiser saber por que foi colocado na terra, deverá começar por Deus. Você nasceu de acordo com os propósitos de Deus e para somente cumprir os propósitos de Deus. As pessoas nunca concluem aquilo que começam, porque começam errado, valorizando mais as suas próprias vidas do que a Deus. Fazemos perguntas do tipo: o que sonho ser? O que quero estudar? Como quero casar? O que vou fazer? Onde vou tirar as minhas férias? Como vou viver? Concentrando-nos em nós mesmos, jamais desvendaremos o propósito de Deus em nossas vidas. Nunca você conseguirá a verdade olhando para si mesmo. Somente o Criador pode dizer por que Ele criou você. Amém? Primeiro dia, eu deixo de acreditar na automotivação. Primeiro dia, eu deixo de acreditar na autossugestão. Primeiro dia, eu começo a entender que eu só existo porque Deus me criou. E se Deus me criou, eu devo buscar a Ele para saber por que que Ele me criou. Amém? Quantos aqui têm senso de cientista? Quantos aqui já leram sobre o professor Pardal? O professor Pardal estava sempre criando coisa, não é? Quando você cria uma coisa, você quer que essa coisa dê ordem para você ou você dá ordem para essa coisa? Deus criou você, meu filho. Você precisa hoje parar e durante os próximos 7 dias buscar a Deus e dizer: eu te adoro, meu Criador. Eu te amo, meu Criador. Eu quero te conhecer, meu Criador. Eu quero saber por que que eu existo, meu Criador. E eu quero obedecer o teu plano. E qual é o teu principal objetivo? Adorar a Deus e testemunhar desse Deus. Levante a mão direita e faça um pacto comigo em nome de Jesus. A partir de hoje, eu vou dar o perfeito louvor para Deus e vou testemunhar para todos sobre Ele. Dê um grande aplauso para o Senhor. Uau, uau, uau, uau, uau. Amém, queridos? Você só existe porque Deus deseja que você exista. Você foi feito por Deus e para Deus. Enquanto não compreender isso na sua vida jamais terá sentido. Eu não sei se isso é forte para vocês, mas para mim foi. Quando eu estudei isso com a minha mulher em jejum, eu entendi que eu não deveria procurar a minha própria autorrealização. Eu não deveria procurar o meu próprio desejo de realizar os meus sonhos. Mas eu deveria procurar a Deus. Procurar a Deus. Procurar a Deus. E receber dEle porque Ele me criou. E obedecê-lo, custasse o que custasse. Amém? E um novo poder entrou na minha vida. Enquanto você não compreender que você foi feito por Deus e para Deus, jamais a sua vida terá sentido. Quem tenta usar a Deus para se realizar ou promover-se, acaba falido. Você foi feito por Deus e não ao contrário. Viver é deixar Deus usá-lo para seu propósito e não você usar a Deus para aquilo que você deseja. O que que nós temos visto dentro das igrejas? Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus faz aquilo outro. O que que nós temos visto dentro das igrejas hoje? Dentro das lideranças, nós estamos usando Deus para os nossos propósitos. Mas no entanto, Deus colocou cada um de nós na terra para nos usar para o propósito dEle. Repita comigo: Deus, pode me revelar o teu propósito. Eis-me aqui, usa-me para a tua glória. Dá-me vidas. Veja familiares seus sendo salvos agora. Veja amigos seus sendo salvos agora. Feche os seus olhos e veja os anjos de Deus visitando a sua casa. Estou ensinando segredos que revolucionaram a minha vida. Feche os seus olhos e veja os anjos de Deus visitando a sua empresa, visitando a sua escola, visitando o seu bairro, visitando a sua vizinhança. Veja as espadas dos anjos de Deus cortando grilhões, salvando vidas. Eu estou vendo uma grande multidão se convertendo através do teu testemunho. Diga aleluia! Amém? Quando descobrimos isso, E quando começamos a buscar isso diariamente, Deus nos leva a João 10:10. O que diz em João 10:10? Mas Cristo veio. Quando você entende que Deus criou você por dois motivos, qual? Repita: louvar a Deus e testemunhar de Deus. Quando você descobre isso e começa a buscar isso e a praticar isso, Deus traz para você vida e vida em abundância. Uau! Por isso que a maioria não tem vida em abundância. Passa a semana toda só reclamando da empresa. Chega domingo no culto, não gosta do volume do som, não gosta da roupa do coral, não gosta da música que está se tocando, ainda diz, eu cantaria melhor, e não dá o mínimo de louvor a Deus. Chega segunda-feira, está mais queimado do que brasa em cinzas. A pessoa diz, você tem cara de crente. Não, mas crente até o diabo é, eu não sou. Está com vergonha de dizer que é dizimista. Sabe o que acontece, meu filho? Vem só a vida miserável para você. Diga que nem o Lázaro, está repreendido. Diga que nem o Feliciano, está queimado. Repita assim comigo: eu recebo vida e vida em abundância. Amém? Você pode até alcançar seus objetivos pessoais, tornando-se um sucesso pelos padrões do mundo, e ainda assim falhar em alcançar os propósitos pelos quais Deus o criou. Nesses 40 dias, você descobrirá o que Deus pretendia com você ao criá-lo. O modo mais fácil de descobrir o propósito da invenção de Deus é perguntando a seu inventor. Então repita comigo: Deus Todo-Poderoso, me responda, por que eu existo? Por que o Senhor me criou? Repita assim: eu já sei, para te louvar e para ganhar vidas, te obedecerei. Bem forte agora: Satanás, fuja da minha vida, porque a partir de hoje eu viverei vida abundante e próspera. Dá um aplauso para o Senhor. Estamos terminando. Escreva aí: o meu Deus. Escreva aí: o meu Deus não é somente um ponto de partida, mas sim é a fonte de minha vida. Eu amo quando você diz uau. Sabe qual é a parte mais importante da música do Michel Teló? A parte mais importante do refrão é quando ele diz uau, uau, uau. Eu passo 7 dias da semana, 24 horas por dia, dizendo uau, e eu ainda não alcancei o resultado do cara. Mas tenha certeza, nós vai chegar lá. Amém? E ele é bem engraçadinho até, o gurizinho. Deus vai te dar um alcance maior do que o Michel Teló. Ontem eu vi no Twitter, aqueles Paixão por Cristo, aqueles Twitter de jovem, e uma jovem estava dizendo assim: ai, se eu te prego, ai, se eu te prego. E eu achei engraçado que todo mundo deu RT naquilo. Eu disse, mas meu Deus, eu posto coisas muito mais sábias do que essa menina aqui. Eu tenho só 116 mil seguidores a mais do que ela. E eu nunca recebi tanto RT como ela recebeu por essa bobagem. Ai, se eu te prego, ai, se eu te prego. Aí de noite fui olhar 40 minutos quase de reportagem só sobre o Ai Se Eu Te Pego do Michel Teló. Aí eu entendi que a guriazinha já tinha visto o Fantástico e ela estava dizendo, ai, em vez de Ai Se Eu Te Pego, Ai Se Eu Te Prego, né? Por exemplo, se eu pregar para ti, você vai se converter. É? Chega pro Dani e diz, ai, se eu te prego, tu te converte. Ai, se eu te prego, tu te se arrepende. Deus pode dar uma frase só para você que pode fazer você revolucionar o mundo. Quem já ouviu falar de Chris Duran? Famoso no meio gospel hoje. Você sabia que o Chris Duran foi o principal discípulo de Julio Iglesias? Quem ouviu falar de Julio Iglesias? Eita, como tem gente velha aqui, gente. Julio Iglesias hoje não canta em um lugar, por menos que se pague R$500 o seu ingresso, por pessoa. E esse Chris Duran era o principal herdeiro do Julio Iglesias, francês, carinha bonitinha, hoje nem tanto. E cantava bem. E um dia Julio Iglesias sai de um show, Chris Duran sai de um show com Julio Iglesias e aquela outra mulher que dança seminua ali na, com a vozinha chata, ela fala, não sei o nome dela. Essa que ainda faz sucesso, quem sabe? Como? Shakira. Como é que você sabe? É brincadeirinha. É porque você é hispano, claro. Quem é que vai pregar para ela? Você. For you. E ele sai de um show com a Shakira e com o Julio e toma-lhe uma cachaçada de whisky e cheira uns pó. Isso ele contou para nós, né, bem, quando ele esteve aqui. E sai a milhão numa Mercedes. Acorda no hospital, só mexe o zoinho e o cérebro. Morto. O Chris Duran. E aí ele liga a TV, ou melhor, a enfermeira liga a TV para ele, cara, está todo engessado. E aí coloca num canal americano, quem é que está pregando lá? Benny. Aí ele pensa assim, porque ele não podia nem falar, ele está todo engessado, meu filho, ele bateu a 300 numa Mercedes, né? Que nem o Fuca velho aquele lá. Ele está todo assim, parece um filme, ele contando, só mexia o zoinho e o cérebro. E ele diz assim, que praga. Eu estou aqui todo engessado e ainda me bota num canal com um pastor. E quando ele diz isso, ele escutou uma voz que disse, olha para a TV. Quando olhou para a TV, o Benny só diz assim, ó, touch! Diz que quando o Benny diz, toque! Diz que simplesmente saiu um raio da TV, entrou dentro dele e quebrou tudo. Diz que ele começou a chorar, deu um pulo daquela cama completamente curado. E na mesma hora dobrou o joelho e disse, eu quero Deus desse pastor. E de lá para cá, esse Chris Duran, ele levanta morto, ele levanta paralítico, ele ressuscita cego, mudo, surdo. E prega para multidões do mundo todo. Por quê? Porque o Benirim, na hora que cai a unção, ele só diz uma coisa, táxi. Deus deu isso para ele. Táxi. É a palavra que Deus deu para ele. Para uns Deus diz, mais. Para o Freitson é, mas. Para Catherine Kuhlman era more. Ricardo Rodrigues, maior avivamento do mundo, Bogotá. Fuego! Deus pode dar uma palavra só para você, que pode mudar o mundo. Deus pode te dar uma frase só, que pode mudar as empresas. Deus pode te dar uma canção só, que pode mudar os ministérios de louvor do planeta. Mas você tem que crer. Você tem que querer. Você tem que buscar. Quando você tiver tempo, meu filho. Joel disse. E os jovens terão o quê? O quê? Pois é. Os nossos parece que só tem televisões. Quando tiver um tempo, larga essa TV. Quando tiver um tempo, dobra o joelho e chora. Clama. Jejua. Busque a Deus. Coloque um DVD, coloque um louvor. Coloque uma pregação. Porque Deus quer dar para você mais do que há se eu te prego. O cara diz, ai se eu te prego, e o mundo todo está cantando o cara e está dando dólar para ele. O mundo todo, filho, o mundo todo. Imagina você que tem o Espírito Santo. Diga, eu recebo. Repita comigo: Deus não é o meu ponto de partida, mas sim, Deus é a fonte para o resto da minha vida. Amém? Para descobrir o propósito de nossas vidas, estou terminando, devemos voltar à palavra de Deus e não à sabedoria do mundo. Devemos edificar as nossas vidas sobre verdades eternas e não sobre psicologias populares. A Bíblia diz que é em Cristo que descobrimos o propósito de nossas vidas. Como descobrir isso? Anote aí. Como descobrir o meu propósito? Número 1. Através de um relacionamento com Jesus. Número 2. Deus já pensava sobre você muito antes de você pensar a respeito dele. Uau! Número 3. O propósito de sua vida sempre cabe em outro propósito maior. Você quer ser um trabalhador de carteira assinada e Deus quer que você seja um empresário que assine muitas carteiras. Você quer ser um membro fiel de igreja e Deus quer que você seja um apóstolo que plante 1 milhão de igrejas no mundo. Uau, uau, uau, uau. Eu sinto um fogo, eu não sei quanto a você. Olhos para algum, estão tão cansados que já estão dormindo. Mas deixa eu te dizer, eu sinto um fogo nisso. Você pensa em ser um mero cantor, Deus quer que você cante uma música só, mais do que o Michel Teló. Michel Teló, mano, até o nome da figura da dó. Você entende isso? Você está pensando só em ser um diácono. Deus quer que você vença o diacho em toda a terra. Deus quer levantar você, Deus quer prosperar você, Deus quer curar você, Deus quer abençoar você, Deus quer ungir você, Deus quer fazer você feliz, Deus quer dar uma nova chance para a sua vida, uma nova chance para a sua saúde, uma nova chance para o seu ministério, uma nova chance para o seu casamento, uma nova chance para a sua empresa, uma nova chance para o seu sonho, uma nova chance para o seu chamado. Deus quer colocar fogo em você hoje. Diz que João Batista batizava com água, mas diz que Jesus o Cristo batizava com fogo. Deus quer colocar fogo em você.